André 10000 na produção. Participação Márcio RC. É nóis. Ei, vem que vem. Ei, me deixa nesse jeito meu sem noção. Mexe com meu pensamento hostil. Me dá a mão que eu te dou uma condição de acabar com esse vazio. Gostei do jeito que sorriu pra mim quando bati de frente pela primeira vez. Eu pude sentir que é amor nascendo em mim mais uma vez. Mais uma flor crescendo em menos de um mês. A gente fez o bagulho endoidecer. A noite veio pra aquecer. Com você fico até amanhecer. Ei, ei gata, gosto do jeito que cê me trata bem. Então vem pra ficar comigo, cê é mó sedução. Fiquei na sua mão, agora corro perigo. Eu só busco o que eu consigo alcançar. Não importa quanto tempo demorar. Posso enxergar no seu olhar o quanto cê me chama. Então deixa eu te beijar e acabar com esse drama. É o que eu sempre quis. É tudo pra mim. É tudo de bom. Me deixa desse jeito meio sem noção. Curti mesmo o som que eu curto lá no viaduto. Novinha fica na linha com o pensamento adulto. Os outros que arrumar tumulto quando eu passo. Gingando com você, dançando dentro do compasso. É um laço de sensualidade que me conquistou. Sensibilidade em cada palavra que você mandou. E quebrantou todo o meu jeito de ser. Novinha, hoje eu tô com você. Não pode perder a essência. Esse seu jeito me traz influência. Então deixa eu me aproximar pra ficar. É desse jeito hoje eu quero é te namorar. Te decifrar, fazer tudo o que você quer. Pequena mas com pensamento de grande mulher. Os outros veem e quer, mas é minha. Então perde a linha porque essa aqui eu levo pra onde eu quiser. Ana, é o que eu sempre quis. Ana, é tudo pra mim. Ana, é tudo de bom. Me deixa desse jeito meio sem noção. Ana, presente de Deus. Ana, dos sentimentos meus. Ana, só posso dizer. Poderia imaginar que ia rolar esse lance. Que me deixa mais confortável próximo do alcance. O som da pista quer que eu dance, mas você não para. Desse jeito aí eu perco a vergonha na cara. Olha os caras mexendo e fazendo sinal. Eu prometi que essa noite eu fico na moral. Não vai rolar briga nem intriga. Se liga, mó fechamento eu, você, meu parceiro e sua amiga. Instiga a quem consiga não se comportar. Me diga daqui pra onde que vamos firmar. Me liga se por acaso eu nunca mais te ver. Aí, tô sempre num rolê. Quiser me ver sempre no rolê. Ana, é o que eu sempre quis. Ana, é tudo pra mim. Ana, é tudo de bom. Me deixa desse jeito meio sem noção. Ana, presente de Deus. Ana, dos sentimentos meus.